Panorama Agrícola para 17 de janeiro de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua nova, 17 de janeiro de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: em casa de ferreiro, espeto de pau. Confira no noticiário de hoje, Programa Nacional de Crédito Fundiário tem taxa de juros menores. CEASA de São José vai ter espaço para orgânicos. E novo modelo de aquisição de alimentos vai beneficiar famílias em situação de insegurança alimentar. Confira ainda no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre pousada ecológica. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, não exagere nas refeições. Barriga cheia traz desconforto, prejudica o trato gastrointestinal e prejudica também a saúde em geral. Grandes refeições também podem distender o nosso estômago. Fique ligado no Panorama Regional. Alunos visitam propriedade ecológica. Os alunos da Escola Básica Municipal de Altos da Boa Vista, no município de Bom Jardim da Serra, fizeram viagem educativa para o município de Rancho Queimado para conhecer a pousada Bauer, que trabalha com o projeto Acolhida na Colônia e desenvolve também o turismo pedagógico na propriedade. Na oportunidade, os alunos conheceram as atividades desenvolvidas na propriedade, como a agricultura ecológica, criação de peixes, aves, cabras, cavalos, além das atividades de gado de leite. O ponto alto da viagem foi a palestra com o jovem Thiago Bauer, que falou sobre o jovem do campo e a sua paixão com a criação e a doma racional de cavalos, fazendo então a demonstração do seu trabalho, o que chamou muito a atenção dos alunos. Segundo a equipe local da EPAGRE de Bom Jardim da Serra, o objetivo da viagem então era de mostrar aos alunos a preservação ambiental, uma vez que a escola onde os alunos estudam já desenvolve o projeto de educação ambiental, a valorização do campo, do jovem rural e suas expectativas e o turismo rural como alternativa de renda para as famílias rurais. A excursão, além de oportunizar novos conhecimentos, também ofereceu momentos de lazer e descontração aos alunos, como tratar peixes, andar a trator e cavalgada. O turismo pedagógico representa a oportunidade de explorar a relação homem-espaço nas mais variadas perspectivas de análise do conhecimento humano, geográfico, físico, biológico, ecológico, etc., de forma, então, interativa, divertida e multidisciplinar. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. A taxa de juros para o Programa Nacional de Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário está sendo reduzida, passando de 5% para 2%. A medida assegura também aos jovens rurais entre 18 e 29 anos e às famílias de agricultores em situação de pobreza juros ainda menores, de 1% para os jovens e de 0,5% aos agricultores em situação de pobreza. A resolução do Conselho Monetário Nacional prevê também a universalização dos serviços de ATER, de Assistência Técnica e Extensão Rural, que passa a valer por 5 anos para os novos contratos do Programa Nacional de Crédito Fundiário, com repasse de R$ 1.500 por beneficiário ano. Essas medidas entram em vigor no dia 1º de abril deste ano. Em Santa Catarina, o Programa Nacional de Crédito Fundiário é executado pela Secretaria da Agricultura e da Pesca. O Conselho Monetário Nacional aprovou ainda uma resolução que estabelece novas regras para a renegociação de dívidas do Programa Nacional de Crédito Fundiário e do Banco da Terra. Com isso, agricultores familiares em situação de inadimplência têm a chance de negociar novamente todas as parcelas em aberto. Os ajustes vão ser feitos com taxas de juros reduzidas a 2% e alongamento do prazo de financiamento. Mas para ter direito às novas condições, o beneficiário do Programa Nacional de Crédito Fundiário deve fazer adesão ao processo de renegociação e apresentar a documentação necessária até o dia 28 de março. Santa Catarina está aderindo ao novo modelo do Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA é um canal de comercialização para a agricultura familiar e agora vai beneficiar também famílias em situação de insegurança alimentar. O governo do estado de Santa Catarina afirmou compromisso com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para executar o Programa de Aquisição de Alimentos por meio deste novo modelo. Primeiro será feito um levantamento dos municípios catarinenses que podem participar do programa e então será criada uma proposta de execução. Esse novo modelo do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, não exige a formalização de convênios e torna o programa menos burocrático e mais transparente. A adesão também beneficia agricultores familiares no momento de receber pela produção. O pagamento por meio do cartão do PAA vai fazer com que o agricultor receba o pagamento do produto vendido em sua própria conta benefício. Cada agricultor vai poder repassar diretamente os alimentos em um limite de até R$ 4.500 por ano. Os alimentos adquiridos por meio do PAA serão também distribuídos a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas por programas de promoção de segurança alimentar e nutricional, como os restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos, além de entidades socioassistenciais. Posteriormente, o objetivo do governo é atingir o abastecimento de escolas da rede pública de ensino com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Reuniões preparatórias ao mutirão da agricultura familiar acontecem aqui em Santa Catarina hoje e amanhã. A FETRAF Sul organizou uma capacitação sobre os seguintes temas aqui no estado: agronegócio e capitalismo no campo e as suas implicações para o meio rural, perspectivas para a agricultura familiar catarinense e o sindicalismo e a agricultura familiar. Nessas reuniões de capacitação preparatórias ao mutirão da agricultura familiar, também serão destaque discussões sobre o novo Código Florestal, sobre crédito fundiário e sobre a liberação de recursos para crédito emergencial e também o programa Garantia Safra. Fumicultores de Santa Catarina que querem abandonar a produção de tabaco e passar a cultivar orgânicos vão receber um incentivo nos próximos meses, informa a Agência Brasil. Com o apoio do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Laboratório de Comercialização da Agricultura Familiar da Universidade Federal de Santa Catarina está abrindo o primeiro box no país para venda exclusiva de produtos orgânicos provenientes de agricultores familiares. Será na Central de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, a CEASA de São José. O box tem 75 metros quadrados e esse espaço na CEASA de São José deve ser inaugurado em fevereiro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, estão sendo repassados ao laboratório da UFSC, responsável pelo projeto, R$ 100 mil que vão servir em parte para pagar profissionais que prestarão apoio técnico à comercialização de orgânicos na CEASA de São José. Os recursos também vão financiar um estudo comparativo que será desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina entre o custo de produção e a renda obtida em 1 hectare de frutas, 1 hectare de hortaliças, também de leite, em sistema orgânico, comparando isso com 1 hectare de fumo. Somente aqui no estado de Santa Catarina, segundo o maior produtor de tabaco do país, a mais de 45 mil famílias que cultivam fumo em terras que poderiam estar produzindo alimentos, informa a Agência Brasil. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.